149, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame da Juliette, volume 149. Final para o Grécia. Gente, variado com 02 nós, reporte no solo do Graia controlado, Guardião 07. É. Táxi. Vai lá para o táxi. Se virar o 9970. 9970, prossiga. Tem nossa autorização já para a Teresina? 9970, uma coisa Juliette, prepare sair da bom, quero ver se tá um bloco. Bom, bloco, sim. Ingressa Juliette, portão 04. Juliette 04, 1649. Rio 5973 para o táxi. Está com 4 a bordo, 2 e 15 de autonomia, hotel Aracaju. Rio 5973, Rio Vitax, Rio 3, Pátio 1, no Índia, Ponto Espera, Torre, 1 no 895, altímetro 90, 1 no 5. Entendeu? Índia Alfa, Ponto Espera 185, é isso? Taxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia, até o ponto de espera. Quando lá, torre 1 no 895, altímetro no 0 no 5. 0 no 5. Que X-Ray Bravo consiga com o reboque e a saída do Pátio 3. Solucente, grato. Estou seguindo até o Pátio 3. Federal 9970 para o outro copo? Sempre. Utilizado Teresina, nível 340. Via Pesolu 20. Recolo da 10, com a primeira curva à esquerda. Saída MOM, transição PLOC. Transpondo 5434. Frequência do controle 20.8. Ativo o Federal 9970 para o 20 para Teresina, nível 340. 0 pela abertura 20. A saída vai ser como bloco de cola que dá 10 por esquerda, bloco 4534, 20. 8 é o ponteiro. Vai aguardar na puta. Federal 9970, corrigindo, responde 5434. 5434, então. Está pronto para puxa, acionado, Federal. Federal 9970, guarde para puxa, acionamento. Vai aguardar. Salvador, bom dia, Rio 5973, ponto de espera da 10, pronto. Gente, Rio 5973, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Na escuta do solo? Prossiga na 9970 na escuta. Ponto copy. O Cidão 9970 já copiou. O ABSA 6570. Ah, desculpa, desculpa. Bom dia, tá 3153, notificação Galeão, por favor. Tá 3153, Galeão 340, informação em coisa Juliette, que vai ser até o Lê da Morte, que vai de porta. Da El Leda, ótima, Mike Oscar Tango Vitoral. Federal 9970, tem condições de virtual pushback? Com segurança? Era lá daí, setor no reboque, na transversal, a retaguarda, setor no reboque, para o pátio 1. Afirmativo, segunda manutenção está com ele assim. Livre pushback, pelo menos chame quando pronto para o táxi o Federal 9970. Pronto? Afirmo. Galeão, autorizado Galeão 340, V-Piso 190, Smart, Barbacena, posse conforme a rota. Decola da 10 com a primeira curva direita. Saída da Eolida, após ter da posição motiva. Transpondo 5435, frequência do ponto 2019. Para o Galeão no nível de voo 340, vai decolar da 10 com a direita da Eolida após sua ótima. Procede a pedro 10 de Smart, depois Lúcio, depois Babacena, depois Galeão. Transponda 5435, controle de saída 208 para 353. Já estou indo 53, protegimento correto, chame quando pronto para o acionamento do estado. Camarada, aí você fez. Solo, Mike X3, Bravo, autorizado a atestar a parte 1, posição 5. Afirmativo, agilizando. Mike X, na medida possível, agilizando. Mike X3, Bravo, ingresso a parte 1 para a posição 5. Grato. Decola 01, controle agora 120, decimal 8, seu bom voo. 1208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5973, transferido. Rio 5973, bom dia, contato radar, subindo para 390, na saída Fuca. 390, Fuca, 5973. Alfa Eco, Alfa Eco, você é Juliette. Você vai sair da PUCA, transição Zipá, unidade 1 minuto 4. Federal 9970, está com dois a bordo, 3 horas e 15, alternamos São Luís. Quase 9970, civilidade da parte 3, parte 1 no Indo, ponto de espera, torre 1 no 8195, batimento 0, 1, atentando a um Airbus Tatã, ingressando para o 05, parte 1. Combativo ciente, avistando a aeronave, vamos aqui para o pátio, vamos chamar no ponto de espera, torre 8195. Obrigado, um bom final de semana. Charlie Serra Eco, autorizado Lima Eco, Vito X-Ray, nível 410, via UPSL 10, até Natal, após conforme a rota do plano. Decolo da 17, com primeira curva à esquerda. Sai da PUCA, transição Zipar. Transponder 5414, frequência do controle 120.8. Charlie Serra Eco, desejo decolar da 1-0. Gente, confirma que essa é a bola de estacionamento? Charlie Serra Eco, para estacionamento do táxi, torre 1-1-8-9-5. Federal 9970, bom dia, autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, vento calmo. Negativo, livre alinhar e decolar, Federal 9970. O Mike é que foi bravo. Sim. Mike é que foi bravo, pode ser na frequência alternativa? Salvador, tá 3153, pushback na minha, por favor. Pode ser na frequência. 7, 1, 2, 3, 4, 5. 3153, guarde para pushback saneamento. Confirmando a guarda, pushback saneamento. Confirmar a instrução por tanto 3153. Lance autorizado, pushback saneamento, chame táxi, então 3153. Inclusive push, portal 2, chama táxi. 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, bom final de semana. Controle, muito bom dia, se acelerar 9970 e colônia, você escolhe. 9970, bom dia, contato radar, sendo para o 340 na saída Momo. Afirmativo, na saída Momo, para o 34. E o 5973 chama Recife na frequência no 2685, alternativa no 25.45. 285, confiar no 2545, bom trabalho. 5973. Bom voo. Controle, autoriza o Sideral 9970 para Momo da presente? Autorizado, Sideral 9970. Plano Momo, obrigado. Paquistão 3153, 4 horas, Altera Campinas, 163 a bordo. 63 a bordo? 163. 6353, Vivitaxi, Inter, Ponte Serra, turno 118, Lamar 95, batimento 9095. 6353, via Índia, Ponte Serra, 295, 3153. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Charlie, Sierra Eco, estamos no Angadora, está para funamento. Charlie, Sierra Eco, bom dia, Livre Nacional, estive pronto para o táxi. Para o táxi, Charlie, Sierra Eco. Salvador, bom dia, São 3133, ponto espera pronto. Fiz 153, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento calmo. A linha decola, pista 10, tá 3153. November Alpha, número 1506, reporte Paris. Geral 9970, chama Recife, a frequência no 2685, alternativa no 25.4. No 2685.4, confirma a secundária? No 25.4. No 2545, obrigado. Trive, posto conforme a rota. Decola da 10, com primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, posição ótima. Transponder 54, 51, frequência do controle 20, decimal 8. 53, decolado na da El, Leda. São 3 anos que vocês, bom dia, com atraso radar, subindo para o 340, após 2000 pés, direto Leda. Sente após 2000 pés, direto Leda, alguma possibilidade ótima, Sereno? Quase fazer na sua conferência. 092, bom dia, na chegada Mari, a sua identificação desça para o 050, está autorizado o WhatsApp. 050 identificou o WhatsApp, contando a WhatsApp. 234, LED confere, Recife 330, está pronto para corte? Rebatido. Lado Recife, nível 330, VAP Whisky 58, decola da 10 com a primeira curva esquerda. É da Cuca, Jamo, Caju, transpondo 453, a frequência do controle em 20.8. Pode confirmar nas portas Cuca, por gentileza, e o transponder? Cuca, Jamo, Caju, e o transponder 5453. Então, Recife 330, decola a pista 10 com curva esquerda, Cuca, Jamo, Arus, Yampero, Caju, Yampero, 5453, transponda 208, Caju, 4234. 5234, protegimento correto, chame quando pronto, pressionamento pushback. Salvador, Capangador, Charlie, Serra Eco, para o táxi 08, confirmando a bordo, 12 horas de autonomia, Bana, Lima, Eco, Serra Dan. Sente, prossiga taxiando e ajuste 1015, chama para o inverso. Real estado 1015, chama para o inverso, cruzamento no céu, cruzamento. Cruzamento no 7, Charlie Serra Eco. Charlie Serra Eco, cruzar a 17, conseguir via Mike Lima, chama na linha para ingresso, Pátio. Mike Lima chama na linha para ingresso, Pátio, Charlie Serra Eco. Luna 092, favor, unidade. Passei, a gente está 5 graus à esquerda de etapa aqui devido a uma pequena formação à direita, já vai com a etapa. Sim. Bom dia, sua identificação na chegada MOF, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Minha chegada número 2 na aproximação. Chegou 3, chama SIC na frequência no 251, no caso negativo no 3325. Cifra 251, lanterna 13325, Dan 3153, bom dia. Bom voo. Papa Romeu, Índia, no Veiderado, Estado de Canais de Paris. Seu nome é Alfa, reposta rotatória, visual com campo. Reposta rotatória, visual com campo, seu nome é geral. Do Charlie Serra Eco, contornar os portões, prosseguir via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto. Camarada, no ponto de espera pronto, Charlie Serra Eco. Papa Romeu, Charlie Sierra Eco, próxima ponte de espera, próximo. Charlie Sierra Eco, autorizado, alinhada é colapso 0, vento 0, 10 graus, 029. A linha decola 10, Charlie Sierra Eco. Confirme, sou 759. 11, para o... Desce aqui, tem reporte localizador. 2000 pés, desce, 5015 no ajuste, foi estabilizado o localizador, para o 092. Chegou no 649 com a Juliette. 649, como foi o curso, é arquivo? Tá pronto para cópia? Pronto, prossiga. Voo 649, utilizado por seguro, nível 360, via perigo 50. Decola da 10, com a primeira curva direita. Saiu da EL, transição BDEV. Transponder 5456, frequência do controle 2008. Autorizado por seguro, nível 360, amperio 550, decola da 10, curva direita, saída da EL, transição BDEV. 5456, transponder 1208, o controle, voo no 649. Olha 649, procedimento correto, chame quando pronto para puxar o acionamento. Demora. Dia 9 Alto, avisou algum campo? Ativo, dia 9 Alto. Torre na frequência 18.95. Controle agora 120.8, bom voo. Agora 8, obrigado, bom dia. Torre, o Papa Romeu, Índia, no Liberal, está na zona da rotatória visual com campo. Índia, no Liberal, para o ajuste 10 no 5, autorizado sinal da 17, reporte 2 milhas para pouso. Ajuste 10 no 5, repassará 2 milhas, Índia, no Liberal. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Charlie Sierra Eco. Charlie Sierra Eco, bom dia, contato radar turno para 410 na saída Puca. 410 em Puca, o Charlie Sierra Eco. Voo 1092. Voo 1092, chame torre na frequência 18.95. 18.95, até retorno.

Final da 17, Índia November Alpha. 360 esquerda, reportará na final da 17, Índia November Alpha. Uno 092 confirmando, baixo travou. Afirmou. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Gol 1092. Ciente, o vento, livre pouso na 10, gol 0092. Gol 1092, sem informação, tráfego à esquerda do eixo da 10, Charlie 150, mantendo 1000 pés em espera, não interfere com seu pouso. Ok, temos um multicast, obrigado. É o 4 a bordo? Gente, o Oscar Lima é? Oscar Lima Hotel. Eu entro pro a critério. O Red Minuto 4. Ele mantém o pronto 4. Delado Sierra November Delta Hotel nível 100. Se aparca na Jal 299 de Salvador até 200 milhas. Após segue direto. Decola da 17, primeira curva à esquerda. Perfil de subida Homo Cogbo após direto. Transponder 5422, frequência do controle 120 decimal 8. Salvador, Gol 1759. Gol 1759, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Ali, bater 10, sem problema. 092, solo aos 33, direita na Fox, 121 decimal 9. Direita na Fox, solo 219. Bom dia. Bom dia. Salim Hotel, procedimento correto para ataque de torre 1985. Colagem da 10, vento variável com 02 nós. Primeira colagem da 10, gol 97, gol 1755, o tráfego da companhia oferece a iniciar a rolagem da 10, continue e aguarda a pista livre. Aguarda 1755. Dura a pista 6570. 545, confirma? Negativo. Obrigado. Tequilo, tá pronto pra cota? Firmão. Privado Recife, 350, via Upper Whisky 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5444, frequência do controle 20 decimal 1. Autorizado no 350, Recife, Puca, Jamo, Aracaju, nível 390, 5444 no transponder, controle 1201, na pista cargo 6570. Pista cargo 6570, nível autorizado 350. 35570. Treinamento correto, chame quando pronto para pushback treinamento. Até lá. 155, confirmando, baixou e travou? Negativo. Ciente, pista liberada, autorizado pouso na 10, o vento variável com 3 nós, voo no 755. Livre pouso na 0, voo no 755. Vender alfa no solo aos 35, autorizado backtrack, reporto liberando parte 4. Voo no 759, decola aos 35, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bora. Na 759. Selecionamento, gol 1649 no 04. 1649, lugar de minuto para o prospecto para neto. Antes da Juliette, no 092. Ingressa Juliette para o 06. Juliette 06. 1649, livre para o prospecto para neto, chame táxi. Autorizado de manhã para o táxi, 1649. Gol no 755, solo aos 36, direita 121, decimal 9. 19, agora 7. Solo, Salvador, agora 7, lembrando. Voo 755, táxi de alfa, também antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, ela agora no 7. Controle Gol 759, autoriza direita para 230, levar informação na posição lida aproximadamente. Qual a prova que vai manter? 230 à direita. Direita livre, desvio. Obrigado. Gol no 649, POB de 084, autonomia de 3 horas, Alterna Salvador. 649, livre táxi, Índia, com temperatura 1895, altímetro 0095. E a Índia, com temperatura 1895, altímetro 0095, gol no 649. Gol no 755, conversa Juliette, posição 10, segue o polo vindo através do 62. Juliette, 10, segue o polo.

Liga, Mike Bravo Lima. Bom dia, pedi autorização aqui do posição número 1 do pátio 3, até o pátio principal, pátio número 4. Sete Mike Bravo Lima, autorizado em reboque para a saída do pátio 3. Forte para ingresso no pátio principal. Ok, ingressar seu parque normal. Bravo Lima, reporte para ingresso. Pois sim, reportando para ingresso. Costa Lima Hotel, decola aos 45, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, bom dia. Olha, Salvador, bom dia, o Costa Lima Hotel, decolou no momento, está acionado o 422. Costa Lima Hotel, saída Momo, vigilância, e mantém ainda o perfil aguardando a autorização para ascensão a nível 100. Céu no perfil da Momo. Alta cargo 6570 para o táxi, 2 a bordo, autonomia de 2 horas e 35. Alternando o Natal. Alissa 6570, Libertax, via Pátio 1 no Índio, ponto de 2-1, 1 no Timano 5, altimetro na 0-5. Pátio Índio, ponto de espera 18 no... confirme a frequência, por favor, 718. 1-1-8, Timano 5. Capa 118-95, Alissa Cargo 6570. Por favor, Maninho! Tá observando no zero. Ô Maninho! Vovô Alonso! Abração, senta aí! Seguinte, vovô, hein? Alô, abraço! Ando 4234, livre decolagem da 1-0, vento variável com 0-2 nós. Decolagem autorizada 1-0, vento 4-2-3. Torre Salvador, nosso bom dia, está cargo 6570, próximo ao ponto de espera da 0. Axa 6570, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhe e mantém 1-0, está cargo 6570. Sim, vai passar o 180, solicite ao centro, frequência 1251, alternão 3325. 251-3325, obrigado, meio coordenado. Decola os 49, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, até próximo, 4234. Two, three, nine, clear, I'm arrival, descend, maintain 4000 feet, 28, 1016. novamente para o mesmo destino e mesma rota, mantenha a posição aguardando as instruções. Você escuta aguardando, abre sua carga, como você quiser. 4, bom dia, suba ao 330, saída PUCA. 330 PUCA, 4, 2, 3, 4.